Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, o programa dedicado a sons do rock psicadélico, rock progressivo, krautrock, música exótica e muito mais, todas as semanas com os druidas, dragões e amuletos mágicos. E começamos a Floresta Encantada de hoje a celebrar os 50 anos de Led Zeppelin II, o segundo disco de Led Zeppelin. Saiu a 22 de outubro de 1969 nos Estados Unidos, no dia 30 iria sair no resto do mundo este registro de Led Zeppelin 2, marcante porque, por exemplo, tirou o álbum Abbey Road dos Beatles do primeiro lugar, um disco este, Led Zeppelin 2, à semelhança do primeiro também, logo à partida teve críticas péssimas por parte da massa crítica inglesa e também norte-americana, mas depois, à medida que o tempo foi passando, os Led Zeppelin finalmente começaram a conquistar os críticos que ainda estavam a descobrir, vai, este som um pouco mais pesado, e o som dos Led Zeppelin era intenso, mas sempre assente no blues mais norte-americano, e era um som novo que os críticos começaram a descobrir, mas os Zeppelin conquistaram desde logo um público ávido por novas sensações, um público mais jovem e ávido por novos sons e um novo rock. Começámos esta Floresta Encantada com Thank You, uma das músicas deste disco dos Led Zeppelin, lançado em 1969, já na reta final de 1969, e em janeiro de 1970, a 9 de janeiro de 1970, os Led Zeppelin tocam no Royal Albert Hall, uma das mais famosas e míticas salas para concertos do Reino Unido. Os Led Zeppelin foram lá tocar, já com este disco, e é daí, desse concerto e também deste disco, Led Zeppelin II, que retiramos uma das músicas mais importantes de todo o catálogo de Led Zeppelin e que lançou muitas das bases para aquilo que seria o rock, o hard rock da década de 1970. Estamos a falar, claro, de Whole Lotta Love. São os Led Zeppelin ao vivo no Royal Albert Hall em 1970, janeiro de 1970, e é claro uma das músicas de Led Zeppelin II que está a celebrar 50 anos. We'll be right back. baby, baby, ooh, oh, my. The sunrise, and all your dreams are still as new, and happiness is what you need so bad. Girl, it's a life with you. And the wind sails away, leave the day way up high in the sky, but the wind. Led Zeppelin ao vivo em Londres, na sala Royal Albert Hall, a 9 de janeiro de 1970, pouco tempo depois da edição de Led Zeppelin II, o segundo disco de Led Zeppelin, e que por estes dias está a celebrar 50 anos. Escutámos duas músicas, primeiro Whole Lotta Love, uma das mais reconhecíveis músicas dos Zeppelin e pedra fundamental para se perceber todo o hard rock da década de 1970, e entretanto nos últimos minutos What Is and What Should Never Be, também ao vivo no Royal Albert Hall, duas músicas do Zeppelin neste início de programa de Floresta Encantada. Esta semana, aliás, na última semana, saiu o novo disco de Battles, Juice B. Crypts, e numa das músicas desse registro há a voz convidada de John Anderson, a voz do Yes, e é para esse lado que vamos agora. Vamos passar para o universo de Yes, mas primeiro recuperando uma banda que contou com a participação de John Anderson. Ele tocava baixo, também fazia harmonias de voz, acabou eventualmente por ser mesmo o frontman dos Warriors, eles que foram uma das bandas da invasão britânica dos anos 60, chegaram mesmo a estar no mesmo palco que os Beatles nesse período, e vamos ouvir um single de 1964, tem como título You Came Along, e são os Warriors, uma das bandas pop da época britânicas, e que conta com a participação de John Anderson, isto antes de partirmos em direção aos próprios Yes. Já vamos ouvir uma música dos Yes dentro de instantes, mas primeiro então The Warriors, You Came Along, em 1964. You came along and gave me lots of loving. You came along and changed my life that day. You came along and I was wondering, how could it be that a girl like you should fancy me? Came along with eyes that said I love you. You came along, I knew I'd want it too. You came along before I knew it, I'd lost my mind to the prettiest girl I'll ever find. Oh baby, no, no, no, other boys will have to pay. So good now. You came along, it's hurting, but I know. You came along and all my dreaming is coming true. You came along and I must marry you. Oh baby, no, no, no, other boys will have to pay. So good now. You came along, it's hurting, but I know. You came along and all my dreaming is coming true. You came along and I must marry you. Oh yeah. You came along and I must marry you. We'll be right back. sunshine is creeping in, and somewhere in a field a life begins. An egg too proud to rape, the beginning of the shape of things to come that start the run. Life has begun. Floresta Encantada, com dois momentos muito particulares no percurso de John Anderson, a voz dos Yes. Primeiro com os Warriors, num single de 1964, e o Came Along, nesta banda de início de carreira de John Anderson, ele que tocava baixo, fazia harmonias de vozes, eventualmente acabou por ser mesmo o frontman dos Warriors. Entretanto, passamos para os Yes em início de carreira, com a faixa Survival, um tema que integra o disco de estreia do dos Yes de 1969, numa altura em que John Anderson se juntava à guitarra de Peter Banks, ao baixo de Chris Squire, ao teclado de Tony Kaye e também à bateria de Bill Bruford. O álbum de estreia dos Yes saiu em julho de 1969, ou seja, também já completou os 50 anos de existência este disco de estreia, então, de Yes. Em 1976, John Anderson resolveu lançar um álbum a solo, que seria o seu primeiro disco a solo, Liars of Sun Hilo, um álbum conceptual sobre extraterrestres e o fim do mundo, um álbum muito místico, que tanto tem de natureza como de cósmico, este registro Liars of Sun Hilo, que já passou várias vezes na Floresta Encantada, e hoje vamos escutar a faixa To The Runner. É um dos temas deste primeiro disco em nome próprio da voz dos Yes, John Anderson, para ouvir agora na Floresta Encantada. telescope to our imagination. Stills the sea, restores the crown, breathing life to life that could not breathe. Thank you. A Floresta Encantada e ainda no Universo Yes, com John Anderson no primeiro disco que editou em nome próprio, Olias of Sun Hilo, saiu em julho de 1976 e escutámos a última faixa desse registro, To the Runner. E entretanto, estivemos com outro elemento dos Yes a solo, neste caso o baixista Chris Squire, infelizmente já não está entre nós, lançou apenas dois álbuns em nome próprio. Fish Out of Water, de 1975, e Chris Squire, Swiss Squire, de 2007. E escutámos uma música, então, do primeiro disco dele a solo, Fish Out of Water, de 1975, o tema Silently Falling. E aqui, mais uma vez, fica comprovado todo o excesso e exuberância do período do rock progressivo de meados dos anos 70, nesta música de Chris Squire, que, de facto, tem um pouco de tudo. E vamos continuar com outro momento exuberante, este assinado por outro elemento de Yes, o que ficou reconhecido como um dos elementos de Yes, o teclista Rick Wakeman, ele que entrou já numa fase posterior do início de carreira dos Yes, saiu e depois voltou a entrar, mas fica para sempre associado a este nome de rock progressivo, apesar de ter uma série de discos em nome próprio muito importantes, e um deles, e que fez história, é Journey to the Center of the Earth, um projeto que nasceu durante uma pausa dos Yes, e foi até uma pausa de digressão. Na altura, os Yes, em 74, estavam em digressão com o registro Tales from Topographic Oceans, e Rick Wakeman lançou-se então neste projeto, inspirado pela obra de Júlio Verne. Contou com uma série de convidados, incluindo o ator David Hemmings, que iria narrar toda a peça que Rick Wakeman construiu à volta deste conto de ficção científica de Júlio Verne. Foi a 18 de janeiro de 1974, em dois concertos, que Rick Wakeman apresentou este registro. Foi gravado no Royal Albert Hall, ou seja, aqui também o regresso ao início do programa de hoje, e contou com a Orquestra Sinfónica de Londres, e aqui, de facto, um momento de rock progressivo, também de rock sinfónico, orquestra, teclados, sintetizadores, rock, tudo aqui condensado neste Journey to the Center of the Earth. Vamos ouvir a última faixa deste disco de 1974 por parte de Rick Wakeman, uma aventura então musical sobre a viagem ao centro da Terra de Júlio Verne, e vamos fechar com The Forest. É Rick Wakeman em Journey to the Center of the Earth, um álbum que foi gravado ao vivo então a 18 de janeiro de 1974, viria a sair em maio desse mesmo ano. Rick Wakeman a fechar a Floresta Encantada desta semana. Thank you. astonishment and amazement which bordered on stupefaction, they fled the forest. Instinctively, they made towards the Lidenbrook Sea. Discovering a rusty dagger on the beach and the carved initials of the explorer before them on a slab of granite, they realized that they were once again treading the route of Arne Saknussemm. Following a short sea journey around a cape, they came ashore where a dark tunnel plunged deep into rock. And venturing down, their progress was halted by a piece of rock blocking their way. After deciding to blow their way through and setting the charge, they put out to sea for safety. With the explosion, the rocks before them opened like a curtain and a bottomless pit appeared in the shore. The explosion had caused an earthquake. The abyss had opened up and the sea was pouring into it. Down and down they plunged into the huge gallery, but on regaining their senses found their raft rising at tremendous speed. Trapped in the shaft of an active volcano, they rose through the ages of man to be finally expelled out on a mountainside riddled with tiny lava streams. Their journey was completed, and they found themselves 3,000 miles from their original starting point in Iceland. They had entered by one volcano, and they had come out by another. With the blue mountains of Calabria in the east, they walked away from the mountain that had returned them, the frightening Mount Etna.